Vender sorrisos, este é o compromisso. Vender sorrisos, este é o compromisso. Vender sorrisos, este é o compromisso do político corrupto que só pensa no inimigo, seu próprio umbigo. Seguiu sempre mais rico, 4 anos no poder e só deu prejuízo, povo unido. Jamais será vencido na guerra diária com muita troca de tiro. O bandido não tem telhado de vidro, as pedras que vão rolando só param no fim do abismo. Comício com todo o povo aplaudindo. Depois da eleição, isso vira mais um mito. Depois da eleição, isso vira mais um mito. Depois da eleição, isso vira mais um mito. Olha, depois da eleição, isso vira mais um mito. Os corpos acabam carbonizados, violência na favela não tem força no Senado. A Câmara, quem acabou de votar, a emenda municipal, proibido vai roubar. A lei seca podia funcionar, se param de desviar, seus cu vão engordar. Na África passam fome quem não viu, enquanto no Brasil tá tendo guerra civil. Só Deus pra acabar com tanto caos, sintonize sua antena numa vida mais real. Inspiração de dentro do coração, aprenda com a luta, o que vale a intenção. O ladrão virou um homem, o homem virou um pastor. Hoje guio a ovelha no caminho do Salvador. Não adianta, sempre vamos protestar. Tem muita coisa errada, isso um dia vai mudar. Uma campanha unida, o meu som vai divulgar. Porque movimento rap é serviço militar. Precisamos de guerreiros com vontade de lutar. DJ, MC, B-Boy, Graffiti. Tem uma esquadra de elementos, vou formar um batalhão. Cada companhia, uma só missão. Propagar o bem, o Messias já vem. A profecia se cumpre. Pai violenta a filha, irmão matar o irmão. O crack é o satanás, quem usar sempre quer mais. Na lata, no cigarro, esse vício custa caro. Não derreta sua vida, só de Deus vem a saída. Seu inimigo é outro, não lute para perder. Cigarro, corrupção, o câncer tá no pulmão. Radioatividade, não seja mais uma charge. No circo pegando fogo, palhaço mostra sorriso. No congresso que eu vejo um cartel de egoísmo. Passa de 10 mil o salário do deputado. O pobre com o mínimo todo mês passa apertado. Se tiver família aí que tá perdido, se ela não ajudar é arriscado virar bandido. 5 gramas de crack, 5 gramas de pó. Um oitão refrigerado não nega nem perde o passo. Todos sabem o final de quem pratica o mal. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Faça escondido, mas não deixe de fazer. Galardão, a vida eterna, só você pode escolher. Depois não vem dizer que eu não avisei. A vida inteira é um tabuleiro de xadrez. Articule a jogada, só tome com a certeza. Vitória garantida, cheque mate com frieza. Efeito zumbi, rap em Feira de Santana. Efeito zumbi, rap em Feira de Santana. Efeito zumbi, rap em Feira de Santana. Tanta malandragem, teu sorriso não me engana.